começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Ah, tirando esse frio que tá fazendo... Quantos graus tá aí? Tem ideia ou não? Eu não tenho ideia, mas não tá bem. Tá. Essa madrugada fez um frio infernal, fez frio durante o dia e continua fazendo frio. Agora... Ah, mas uma coisa que eu nunca perguntei, vou aproveitar até o espaço aqui para perguntar, só uma curiosidade aqui embaixo. É o tipo de homem que usa cuecão, aquela cirola ou não? Não, senhor. Chama aí? Não? Não, não. Ah, tá, quer dizer que aguenta mesmo o outro, então. As partes baixas ali, tipo assim, se tu em pé fosse, vamos dizer, o mapa do Brasil, tipo assim, o Paraná, ali tu aguenta na força mesmo. É, na coisa de macho gaúcho da fronteira. Gaúcho da fronteira. Sem poncho voador. Aquele sem gaúcho voador. Aquele gaúcho lá de Santa Maria, que é no meio do estado. Da fronteira, lá de Uruguaiana. Exatamente, lá de Uruguaiana, divisa com... Você vai conversar com uma gaúcha escritora, só que ela é da fronteira. A cidade dela, ela nasceu em Montenegro, é uma cidade a uns 60 quilômetros de Porto Alegre. Então, é grande, grande Porto Alegre. É, quase grande Porto Alegre. Isso aí. Mas então vamos começar então a nossa. A gente vai começar com uma pesquisa então musical, tá bem interessante. Hoje, feita com todo carinho, vou começar lá nos 50 para variar. Vamos e olha lá. Que bonitinha a vinheta que nós arrumamos. Vai, Fofonha. Agora você vai viajar no tempo, como quem tem 1000 anos. Me, who is yearning only to be with you. Now it's me, now it's me, who is waiting with love forever true. When you say Marco Antônio. Pois é, esse grupo aí, o nome é Ames Brothers, foi muito popular nos anos 50. Essa canção que a gente ouviu, Now It's Me, ou seja, Agora Sou Eu, Agora É Minha Vez, é uma canção de 59, um quarteto vocal de irmãos de Massachusetts, cidade chamada Walden. Nomes deles, Joseph Urick, U-R-I-C-K. Né, nasceu o Joseph nasceu em 21 e faleceu em 2007 do coração. O Gene Urick, nasceu em 23 e faleceu em 97 de câncer. O Vic Urick, que nasceu em 1925 e faleceu em 78 de acidente de carro. E o Ed Urick, que ainda está vivo, está com 91 anos. Eles de origem, os pais judeus da Ucrânia, imigrantes, e eles daí tiveram vários nomes quando tentando fazer a carreira e decidiram dar um nome assim, esse nome Ames, que ele é super anglo-saxão, bem assim, típico americano, classe média do interior. Que eu podia dizer mais. Vale dizer que o que está vivo ainda, com 91 anos, o nome, ele também é conhecido como Ed Ames. Deve te lembrar, ele é, sabe quem? Ele é o índio parceiro do Fess Porter, no Daniel Boone. Ah, tá. Pois é. Mingo, até era o nome do Cherokee, do parceiro do Daniel Boone. Ele depois que o grupo acabou, no meio dos anos 60, ele decidiu daí virar ator. Aquele mega apresentador Ed Sullivan foi um super apoiador do grupo, e esse grupo durou de 48 até 63. O Ed Ames, como eu falei, hoje em dia é mais lembrado como Mingo, um cara ainda com muitos fãs ao redor do mundo, e esse grupo pode ser ouvido num documentário chamado Died Young, Stayed Pretty, inédito no Brasil. Um dos maiores sucessos do grupo foi a canção Undecided, ou seja, a pessoa está indecisa, que é de 51, que já havia sido sucesso na voz da Ella Fitzgerald, do Guy Lombardo e do Ray Anthony and His Orchestra, orquestra do Ray Anthony. Vamos ouvir um trechinho, por favor, do... Vamos lá. You say it's yes and then it's no, you say you'll stay and then you go, you're undecided now. So what are you gonna do? First you say you do, and then you don't, and then you say you will, and then you won't. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play, and then it's no, and when you say you'll stay, that's when you go. Marco Antônio. Pois é, eles comentaram, até comentavam, esses irmãos Zurich, que bem antes de mudar o nome para Ames, que a família, que os pais, apesar de não serem artistas, sempre incentivaram os filhos, e em vez de ouvir histórias de Niná, os pais liam, eram obras de Shakespeare, desde que eles eram pequenos, para eles ouvirem. Deixa eu ver, essa canção que a gente ouviu, que fez bastante sucesso, Undecided, que a gente viu um trechinho, escolhi porque basicamente fala de um cara que está assim, foi largado no mistério, tipo assim, ele não sabe afinal se a moça vai decidir ou não se vai querer ficar com ele. Então ele fala assim, que ele está tá sentado num cercadinho ali esperando por ela, e ela está mantendo em suspense, né? Mais ou menos, só para a gente começar a me dar o climinha, já que logo mais a gente vai falar com a Karina Luft, que é um dos maiores nomes do suspense policial brasileiro, na área da literatura. Então vamos para os anos 60, por favor, querido. Don't block your car from no. Marco Antônio. Essa canção de 69 não fez sucesso, o nome é You'll Be Cancelled. Aqui no Rio Grande do Sul seria alguma coisa tipo assim, deu pra ti. E pro resto de outros estados seria algo tipo assim, a casa caiu. Né? Eu tava avisando pro cara pra ele basicamente arrumar a mala que deu pra bola dele, ou seja, o tempo dele. Você dançou. Exatamente, exatamente. Essa cantora, né? Voz maravilhosa, a gente até tive onde te apresentar há umas semanas aí, é a Irma Franklin, irmã. 4 anos mais ela da Aretha Franklin. Olha o vozeirão e vê como lance, na boa, é sanguíneo, né? O talento é verdade. Sanguíneo. Né? Ela foi backing vocal da irmã durante vários anos. Ela morreu de câncer na garganta em 2002, muito amiga da irmã e, por uma razão ou outra, não teve o mesmo sucesso como cantora, como backing vocal, sim, mas não como, né, cantora dos próprios discos e tudo mais. Ela nasceu no Mississippi em 38, né, desde criança cantava com a irmã em Igreja Batista, e foi durante um bom tempo backing vocal da irmã, como eu falei, né? Dá pra ouvir bastante, até fica bem óbvio a participação dela na uma das canções mais famosas da irmã, que é o Respect. Ela pode ser ouvida num filme musical que eu adoro, dirigido pelo grande John Turturro, foi dirigido em 2005, um filme chamado Romance Cigarro, cara, com o falecido James Gandolfini, Christopher Walken, também um seriado de TV chamado The Wire, A Escuta. Seriado que acho que foi de 2002 até mais ou menos 2008. Eu achei meio chatinho esse seriado, viu? É, eu nunca fui chegado, mas teve uma certa repercussão. Teve. E pelo menos, né, uma graninha foi pra ela, apesar de ela estar já falecida quando no episódio que tocou, pelo menos pro espólio dela foi uma graninha. Então, vamos tocar então o único sucesso mesmo grande dela. Por favor, de 67. Antônio, mas às vezes é difícil dois irmãos fazerem sucesso, como fizeram o David e o Jimmy Ruffin. Ah, sim. Isso não, é um caso em um milhão. Às vezes também, eu lanço também, e quando é pai para filho, então, né, até um dos filhos do Kirk Douglas, o Eric Douglas, até se suicidou. Sim. Era ator, mas o Eric Douglas. Ah, no caso, essa canção que eu tô com um trechinho aí, Piece of My Heart, de 67, ficou obviamente famosa mesmo, todo mundo, em 68 na voz da Janis Joplin, e repetindo aqui, já que a gente volta e meia meio herege, né, eu me lembro que comentaste outra vez, calma nós, essa versão, a versão original, a menos conhecida, que é da Irma Franklin, eu acho superior. Mas muito, né? Mais, muito mais. A gente, foi ele que falou, ele tá me influenciando, tá, gente? Porque não, mas é verdade mesmo, não, é muito superior, mesmo. Muito superior. Isso. E então vamos ver, vamos passar para os anos 70, querido. Pô, vamos, mas tem uma justificativa. Naquele dia o pó que deram para Janis não era bom. Vamos lá, fofoinha. There's a smart young woman on a light blue screen who comes into my house every night. She takes all the red, yellow, orange and green and she turns them in. Shine all the buttons on your green shirt. Marcão. E aí, pois é, esse cantor aí, um cara genial, Elvis Costello, essa canção Green Shirt, camisa verde, é de 79, escolhi porque, no caso, ela não só ela é desconhecida, mas ele basicamente fala, ele começa a ficar paranoico, uma canção sobre paranoia, ele basicamente fala que ele nunca foi um delator, ele nunca foi diplomático, mas ele sente que todo mundo está sob suspeita. De novo, está preparando o terreno aí para a Karina Luft chegar. Mas, de qualquer forma, vou falar um pouco dele. Né? O nome dele de batismo, Declan Patrick McManus, nasceu em 25 de agosto de 54 em Londres, mas foi criado em Liverpool, ainda vivo, graças a Deus. Foi um dos primeiros nomes britânicos associados com o movimento punk e também com o movimento post-punk, com New Wave. Ele com o grupo The Attractions. No caso, a próxima que a gente vai tocar também é nessa fase dele mais rock and roll, digamos assim, com o grupo The Attractions. Vamos ver, pode dizer, ele escolheu o nome, né, obviamente, o Elvis, em homenagem ao Elvis Presley, e o Costello, porque a família do bisavô dele, um dos nomes, sobrenomes era Costello. Ele, filho de trompetista de big band e gerente de loja, o The Police, tão fã dele, o grupo The Police, que o convidou para fazer tour, até a reunion tour que eles fizeram, tipo, em 2007, parte da tour dele fez parte. Ele participou, o Roy Orbison era mega fã dele, o Depeche Mode mega fã, o David Letterman, até um dia que estava com uma infecção ocular, chamou o Elvis Costello para apresentar o programa, mais ou menos lá para 2003. O Elvis é mega fã de desenho animado e também do seriado Vila Sésamo, tanto que ele também participou do episódio do Vila Sésamo, Sesame Street. Sesame Street. Em 96, ele começou uma parceria lindíssima que tu adoras com um maestro aí, um cara assim, com pouca carreira, o Burt Bacharach. Ah, né? Sim, já ouvi isso, falar. Isso, aquele disco, um disco maravilhoso, saiu o disco, que foi o Painted from Memory. Uh-huh. O trabalho, legal que ele basicamente, ele se reinventou, o Elvis Costello, e usando essa pegada da voz rouca dele, e doída e sofrida, em standards, né, criados pelo Burt Bacharach, e canções novas também. No caso, o trabalho dele pode ser conferido em trilhas sonoras de ET, o Extraterrestre, A Caminho do Inferno, que era Straight to Hell, uma comédiazinha filmada até no deserto da Almeria, na Espanha, que é com Dennis Hopper, Club Paradise, acho que mas era Club Paraíso, que é um filme, uma comédia bem assim, maluca, com Robin Williams, Deus o Tenha, Poderoso Chefão 3, um filme, um drama que foi muito elogiado, mas eu acho irregular, que era Shortcut, Cenas da Vida, com o grande Robert Downey Jr., o Chris Penn, também, que Deus o Tenha. Ele é casado desde 2003 com a jazzista canadense Diana Krall, e no caso, vamos tocar daí um trechinho da fase dele, Elvis Costello and the Attraction. Vamos lá, focando em 78. Yeah. essa canção bem, né, com estilo, com essa pegada meio de punk rock, é a canção Pump It Up, né, de 78. Vale dizer também que ele também já fez outras participações como, como ator, e a canção, ele, até nos últimos anos, naquele filme até Notting Hill, aquela comédia romântica com a Julia Roberts e o Hugh Grant, né, a versão até do, da canção do Charles Aznavour, She, é cantada por ele, né, já nessa, nessa fase dele, já, digamos assim, coroa e redescobrindo mega clássicos, e é muito honesto, deve ser, né, te lembra, né, dessa, sim, versão dele, né, mas eu acho super honesta, claro, ele não tem, nem se compara, mas ele nem tenta, né, pegar aquele vozeirão, aquela pegada do, do Charles Aznavour, mas é muito honesta a versão dele. Acho que a gente pode ir pros anos 80, então, por favor. Vamos lá, Fufuinha. These lifeless forms stark and petrified. The high suspense of an empty stage drawing in, clutching to its breast. With murmured words we sang and focus on the main facade. Beyond the hard, reluctant windows, news from magazines. We wrote the names on books we'd borrow, as if to bring us closer still. And threw it all away to focus on the main facade, raging even jokes or sequels, but no one could see what I Antônio. Essa canção aí, o nome é Rage in Eden, ou em Eden, ou seja, Fúria no Éden, é uma canção de 81, não fez sucesso. O grupo fez bastante sucesso, principalmente na Europa, chamado Ultravox. os maiores êxitos desse grupo foi uma canção chamada Viena, que é 1980. Falar um pouco do grupo, então. A banda britânica de post-punk, new wave, com o que eu chamaria de pré-techno, ou seja, o que eles chamam de synth-pop. É, da intro, quando começaram a tudo que é canção ser colocado sintetizador bem, bem forte, assim, por exemplo, grande presença. Canções, seria o pré-dance de hoje, né, o pré-techno de hoje. Começo da carreira, até eles foram produzidos pela mesma equipe alemã responsável por muita coisa daquele grupo alemão Kraftwerk. Esse grupo começou em 73, o nome era Tiger Lily, e daí entre 1980 e 86 eles tiveram 7 discos na lista dos discos, dos 10 discos mais populares no Reino Unido, e 17 compactos entre a lista, na lista dos 40 compactos, dos top 40 compactos no Reino Unido. O vocalista John Fox saiu em 79 e foi substituído pelo Mitch Ure, e de 2008 até 2013 eles ficaram meio paquerando idas e vindas, voltaram e não voltaram, daí fizeram em 2013 uma tour com um grupo que eu gosto bastante, Simple Minds. Depois fizeram alguns shows esporádicos, desculpa, um pouco antes fizeram alguns shows esporádicos, mas em 2017 eles anunciaram primeiro que não tem mais chance de voltar, ou seja, até, né, as contas pesarem de novo, tem grande chance de eles voltarem. Eles podem ser ouvidos em trilhas como o seriado de TV Miami Vice, Doctor Who, também num seriado recente chamado The Americans, que é sobre espiões infiltrados nos Estados Unidos. E no caso, essa canção que a gente ouviu, Rage in Eden, ela tem esse ar assim etéreo, um pouco de canto gregoriano, acho levemente assustadora. Claro, nada próximo da Kate Bush me assustando muito, mas que daria pra dizer que é um pouquinho, como se fala em inglês, creepy, né? Dá um arrepiozinho ouvindo essa aí. Dá. A canção até basicamente fala do cara sentindo esse suspense gigantesco quando ele está sozinho num palco, né? Fala em high suspense. De novo, preparando o campo aí para a nossa entrevistada que daqui a pouco chega. Mas vamos tocar então um trecho do Viena, por favor, de 1980. And soul food. The voice reaching out in a piercing cry, it stays with you until essa é mais assustadorazinha. E essa daí esteve naquele filme The Assassination of Gianni Versace. Essa canção teve, é? Teve. É mesmo? Teve. Essa canção fez muito sucesso na Europa, principalmente na Alemanha, na França, e na Escócia, na Irlanda e na Inglaterra. Esse grupo é provavelmente, se eu não me engano, é a canção de maior sucesso deles. Obrigado até pela info. Então, queria... não sei se é, já está no ar sua convidada, está? Já. Então, maravilha. Gente, é uma super honra. A gente vai falar finalmente com a Karina Luft, L-U-F-T. Ela é assistente executiva bilíngue, integrou em várias antologias de contos. Daí lançou o primeiro romance policial dela, Fetiche, que é sobre um serial killer com caras por pés, que dizima modelos numa pequena cidade ficcional no sul do Brasil. No caso, a cidade, o nome da cidade que ela inventou é Adenauer. E no caso, esse serial killer corta os pés das vítimas, como se estivesse colecionando como troféus. Esse livro foi finalista do Prêmio Açoriano de 2011, um dos prêmios mais importantes do Brasil na área. Foi publicado na Alemanha, Áustria, Croácia e Suíça. E em 2014 ela lançou daí um segundo romance, o nome é Verme, sobre um policial veterano confrontando os seus demônios internos e se questionando sobre se valeu a pena a elasticidade com que ele tratou a ética na vida dele. Por sinal, até esse personagem do livro Verme já estava no livro anterior, no Fetiche, que é um policial veterano, Fernão Weber é o nome do personagem. Então, deixa eu ver, ela foi considerada pela crítica especializada, um dos maiores talentos da literatura policial, até comparada com a veterana Patrícia Mello e com uma pessoa até que a gente teve a honra de entrevistar há cerca de um ano e meio, que foi a Ilana Casoy. É uma honra estar contando com ela aqui. Ela tinha me avisado até em off, meio que estava meio nervosa, mas ela já deve estar sentindo que, apesar de eu estar 3 anos com esse programa, eu estou sempre nervoso porque é ao vivo. Mas não tem problema, a gente vai sobreviver. Queria dar as boas-vindas então à Karina. Tudo bem, Karina Luft? Oi, Marco. Tudo? E como é que vocês estão aí? Tudo certo? Tudo ok. Pelo jeito está mais calma que eu, mas que bom. Tu sabe que eu guardei assim uma... Alô, um pouquinho mais alto, querida. Alô, tá me ouvindo agora? Perfeito. Então, eu gosto sempre de relatar um trecho da Fernanda Montenegro, que ela disse, mesmo depois de muitos anos de teatro, a cada nova entrada é um frio na barriga. Ah. É uma nova situação, é um novo público. E, e eu percebo comigo que, à medida que o tempo vai passando e que a literatura vai avançando na minha vida, eu tenho mais vontade de ficar recolhida em silêncio, escrevendo e falando menos. A cada nova exposição, eu fico tensa e estou nervosa hoje. Tá, não, vamos tentar nos ajudar. Tu me ajuda, eu te ajudo aqui, tá? Ô, Marco Antônio, Karina, boa noite. Pois, João Alckmin de São Paulo. Não tem por que ficar nervosa, nós estamos entre amigos. Ah, que bom! Fique tranquila. Vou começar a me sentir em casa. Já. Pode sentir-se em casa, fique tranquila. Legal, obrigada pela corrida. Ia só esquecer que o Vale do Paraíba e São Paulo, no estado de São Paulo, tá todos escutando, então, quer dizer, faz de conta que é só nós dois aqui, tem isso, também o Fufunha, que é o nosso técnico, também tá escutando aí no fundo, a gente vai sobreviver, tá? Ainda bem que eu não enxergo a expressão do rosto, né, as expressões faciais de ninguém, então tudo bem, tô vai por mim, querida, mas... se estivesse me enxergando agora, eu tô bem descabelado, daí falou certo, eu nem consegui falar. Tá? Ô, Marco Antônio, mas não se dê como parâmetro, não, porque você é feio de qualquer maneira, cara. É, só para a Karina não ficar muito nervosa, segundo o Google Analytics, nós estamos sendo ouvidos no Brasil, na França, Estados Unidos, Peru, Alemanha, Reino Unido e Turquia. Ai, ai, ai. E maravilha. As cidades, nós temos São José dos Campos, Paris, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre em peso, Rio de Janeiro, Santos, Cruzeiro e Campo Grande. Só as 10 mais. Opa, então fique tranquila que estamos em família. Ai, que bom. Então tá. Que maravilha. Que maravilha. Estou pronta para começar. Isso. Vamos começar então pelo início de tudo assim. Me fala como é que tu eras como, não sou psiquiatra, mas como é que tu eras como criança, assim, como é que tu consegue, tipo assim, tu olhando no espelho retrovisor e tivesse que te ver lá atrás, como é que era a Karina Luft, assim, a criança pré-adolescente? Ah, uma menina extremamente agitada, muito moleca, assim, e muito curiosa, sempre querendo descobrir tudo, né, questionadora, na verdade eu continuo assim, né, mas enfim, a criança já era assim, questionadora, curiosa, que criativa, né, eu sempre gostei muito de lidar com criação, de ideias, criação que envolvesse cores, tecidos, artesanato, embora nunca me especializei em absolutamente nada disso, mas... eu me destacava atuando nessas áreas, assim. Artes manuais, assim? Oi? Artes manuais? Isso. Uhum. Gosto bastante. E enquanto eu era criança, menina e pré-adolescente, eu fazia bastante, assim. Nada profissional, nada especializado, mas, assim, havia essa curiosidade, esse desejo, essa inquietação por Às vezes eu me acho até mais, eu me acho melhor na criação das ideias do que na criação, ou Do que na execução delas. Do que na execução, exato. Assim, para operacionalizar, às vezes eu não me acho tão boa, não. Sim, e os teus pais tinham um pouco disso também, ou não? Sim, a minha mãe, na verdade, é uma influência muito forte na minha vida, assim, a minha mãe. Ela fala é um pouco disso. A minha mãe é extremamente criativa e trabalha com costura, quer dizer, ela gosta de customizar roupas, ela gosta de modificar as coisas dentro de casa, trabalhar com cores, ela pinta telas. Que legal. Totalmente autodidata? Sim, totalmente autodidata. Uhum. A minha mãe, né? Sim. Estamos falando dela, a minha mãe. E me diz uma coisinha, quando é que foi que, sei lá, fazer uma metáfora, quando é que foi que esse marimbondo te picou, assim, com esse veneno bom, assim, da criatividade literária? Como é que foi isso? Então, foi uma coisa meio que por acaso. Eu tive um acidente de trajeto na volta do meu trabalho. Acidente automobilístico? Oi? Acidente de carro. Isso, um acidente de carro. Eu trabalho numa petroquímica, né, numa indústria. Sim. E eu tive um acidente de trajeto no retorno e eu tive que ficar afastada da empresa, porque, enfim, eu tive uns ferimentos mais sérios e tive que ficar afastada 40 dias da empresa. Desculpa, de vez em quando eu vou te interromper aqui, tá? Que não leva mal, querida. Só assim, só pra me situar, seria isso quando? 2009, por aí? 2010? Não, isso foi antes, isso foi acho que 2001, 2002 mais ou menos. Tá, ok. E aí o que aconteceu? Eu tive que ficar afastada, entrei em depressão, aquelas coisas todas. Eu tinha um colega publicitário que fazia o informativo da empresa, era responsável por tudo isso. E aí ele disse assim, não tá a fim de escrever uma crônica para o nosso informativo e tal, contando uma história aí sobre... né, tua trajetória dentro da empresa, tal. Acho que é um negócio bacana para tu ocupar tua mente e daqui a pouco não te sentir tão distante de todo mundo aqui. Claro, já tá, claro. Tá, e eu topei, né? Pensei, tá, vou lá. E eu fiz a crônica e a crônica teve uma ótima aceitação, assim, né? Repercutiu muito bem, as pessoas começaram a me telefonar, gostaram e começaram a pedir, então, para a área de marketing que eu continuasse escrevendo, que tivesse uma coluna dentro deste informativo. E foi o que eu fiz, assim, deu, tudo bem, vou fazendo. Mas era uma coisa completamente sem técnica, né, no meu entendimento hoje, assim, uma coisa que... Tá, mas nada, não era nada de ficção, né? Não era nada de ficção e eram crônicas, que pra mim é o que tem mais fácil de escrever, assim. E aí uma colega disse, olha, tu nunca pensou em desenvolver isso e daqui a pouco melhorar isso aí e fazer uma oficina literária, alguma coisa? Não pensei. Ela disse, mas eu tenho aqui uma para te indicar, etc., que eram as oficinas literárias do Charles Kiefer em Porto Alegre. Uh-huh. Tinha saído uma notinha no Jornal do Comércio, aquela coisa toda. Sim. Aí fui, né? Aí me inscrevi, vou lá ver qual é que é. E fui, me inscrevi e aí tudo começou. Aí foi quando o Charles... sei lá, no segundo, terceiro encontro, o Charles disse, olha, tu és uma romancista, né? Eu te vejo, assim, seguindo uma carreira em romance, porque... Que bacana. Tu escreve muito, tem muita história nos teus textos, assim, os meus contos, na verdade, tinham... Muita descrição, né? Bastante, uhum, né? Uhum, então, uhum. Os meus contos não eram bons, porque eles... Era tudo over naqueles contos. Entendi. Existia um exagero que não cabia no conto. Ele disse, não, você é uma romancista. E aí o que aconteceu? Eu tinha levado um dia um conto sobre a história do fetiche, sobre a história das meninas ali, do corte dos pés, né? Uhum. E aí foi quando ele disse, nossa, tu tens uma ótima história aqui. Tem muita coisa para contar, a gente quer saber muito mais dessas personagens, dessa trama, desse enredo, e eu vou te propor que tu desenvolva, transforme isso. Tá, mas só uma coisinha, tá, isso originalmente era um conto? Era um conto, originalmente era um conto. Tá, o fetiche, toda a história do fetiche era um conto. Entendi. E ele já ia para esse lado de serial killer, ou era um lance sobre o fetiche em si? Não, era já, bem como é a história, um serial killer, tá. Que, mais uma coisa extremamente sucinta, né? Claro, um outline, assim. Isso, E aí ele disse, não, vou fazer essa provocação, o que, que tu acha? Vamos desenvolver isso aí a título de exercícios. E aí, de novo, eu topei, porque, como eu te disse no início, era tudo, as coisas foram acontecendo por acaso, né? Eu não tinha planejado nada. Não era uma ambição me tornar escritora, ou vou ser uma escritora no futuro, vou me preparar para isso. Não. E aí, só que daí na hora que eu topei, assim, quando eu comecei a escrever, que eu sentei e pensei, putz, e agora como é que eu vou desenvolver todo esse negócio, né? Porque eu precisava ter mais conteúdo ali. E faltava conhecimento para esse conteúdo. Ok. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a entrevistar pessoas do meio, né? Uhum. Aí eu fui conversar com advogados criminalistas, eu fui conversar com médico, cirurgião, eu fui conversar com delegado, inspetor de polícia, uau, né, que é um comissário de polícia, fui para dentro da delegacia fazer laboratório, aí conversei com perito, aí conversei com psicólogo, psiquiatra, etc. Aí o primeiro livro que eu resolvi ler foi o Serial Killers Made in Brazil, da Ilana Casoy, uhum, uhum, para poder entender um pouquinho como é que funcionava esse universo de serial killers, né? Uhum, uhum. E engraçado que foi um livro assim que me revoltou o estômago. Tinha noites que eu não conseguia, eu tinha que parar de ler tamanha crueldade que havia ali, né, naqueles relatos. E ela vai bem a fundo, né? É, bastante. Uhum. Uhum. E assim eu fui desenvolvendo a história, né? Eu fui desenvolvendo o fetiche. Tá, mas mal que lhe pergunte, e assim, a tua inspiração, ela vem mais em imagens ou mais em sons? É como tu ouvisse o que tu escreve enquanto tu tá escrevendo, ou tu vê mais as coisas? Como imagens, é que, como é? Imagens. Tá, por isso tanto a descrição, né? É, isso, imagens. Porque é super visual a tua forma de escrever, eu já comentei isso com outros convidados até, mas eu acho que eu tenho uma tendência de gostar de livros que sejam super visuais, assim, que a gente vai lendo e como se estivesse vendo um filme na nossa frente. É, e sabe que esse é um feedback, assim, dos feedbacks positivos que eu recebo, esse é o que mais aparece, assim. Ah, é? É. Várias pessoas me dizem, nossa, mas as suas histórias são filmáveis, as suas histórias, sim, elas têm, sim, as cenas são, a gente enxerga cenas, né? Sim. E é engraçado porque o meu processo de estudo ou de entendimento também funciona melhor no visual. Se eu ouvir uma palestra, eu preciso escrever o que eu estou vendo, o que eu estou, né, eu preciso... Alô? Alô, tá me ouvindo? Tá bem baixinho. É. E, não, como eu estava te falando... Eu preciso que fale mais alto, que ele está bem baixinho. Tá, então eu vou falar mais alto. Agora ficou perfeito. Ah, tá bom. Obrigado. Nada, imagina. Qualquer coisa, por favor, ergue a perna direita em ângulo reto, coloca um bobril na ponta e daí vira uma antena humana, por favor, qualquer coisa. Tá bom. Obrigado. Tá legal, a gente usa assim um recurso mais manual, não é? Exatamente, mas que funciona. É isso aí. Tá. Não, mas então, como eu estava te falando, o meu processo de estudo, de aprendizagem, entendimento, também funciona melhor no visual do que no auditivo. Mas deixa eu te interrompendo para variar, só uma coisinha. E tu és uma pessoa, assim, tu viu muitos filmes, tu gostava, tu falaste que fosse basicamente, parece assim que quase que o teu material de estudo, digamos assim, né, começou com os livros, com o material, por exemplo, da Ilana e pesquisa, mas, por exemplo, és uma pessoa, assim, que vem de um histórico de cinefilia, de gostar, por exemplo, de filmes de serial killer e esse tipo de coisa, ou não necessariamente? Sim, no cinema, sim. Isso. No cinema, sim. Na literatura, não, assim, por incrível que pareça, eu não lia a Agatha Christie quando eu era adolescente. Uh-huh. Eu comecei a ler a Agatha Christie depois, quando eu comecei a me envolver com a literatura policial, entendi. E aí eu precisei, sim, buscar uma literatura mais específica para poder, claro, entender melhor. Aí eu comecei a conhecer os autores do gênero. Entendi. Mas através do cinema, sim. Eu sempre gostei de filmes de mistério, de suspense, de investigação, com crimes, né? Mas nunca gostei muito do bizarro, assim, quando a coisa é muito... Assim, Tarantino, por exemplo, que tem muito sangue. Sim. Aí eu agora vou ser obrigado a te perguntar, mas o teu livro, né, o fetiche é sangrento, né? O cara apenas decepa a peça. Apenas, né? Então, como é que fica esse lado, assim? Ou seja, se tu tivesse visto isso como filme, daqui a pouco não teria te interessado em entrar na história? Eu acho que sim, mas sabe que eu não acho o fetiche um livro sangrento. Eu até não, acho... quer dizer, o cara é, né? O cara é um maluco, sim. Mas assim, ó, eu acho que o foco desse livro, o mote desse livro, está muito mais pro processo de investigação. Claro, claro. Ele, eu ia até falar que ele é basicamente um, chama em inglês de police procedure. Isso. Procedure, né? Quer dizer, isso. É basicamente sobre o processo de investigação. Tanto que, isso, na verdade, até vai aos poucos, já meio no início, mostrando quem pode ser, na verdade, é mais sobre como as peças desse gigantesco quebra-cabeça se encaixam, né? Isso. Ele, tu pode ver assim, ó, ela é uma história linear com... quase nenhuma reviravolta, que inclusive é um elemento que hoje eu percebo que é extremamente importante num romance, uhum, policial, a questão da reviravolta, né? Uhum. E nesse meu primeiro livro ele não tem, porque ele é uma coisa... Porque eu sempre gostei também desses filmes de tribunais, né? Em que, sim, tu, que o filme todo se concentra dentro de um tribunal e fica aquela coisa assim, tá? E as pistas aqui, as pistas ali, as pistas... E daqui a pouco tu vai conhecendo os personagens pelos depoimentos, né? Isso, isso. Uhum. Então o fetiche tem muito disso, assim... Uhum. Eu também recebi muitos comentários positivos e negativos por conta disso. Quer dizer, tem pessoas que esperavam um outro tipo de história, entendi, um outro tipo de narrativa. Entendi. E acabaram se decepcionando. E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que acabaram se apaixonando, né? Sim, sim. Porque, na verdade, o suspense aqui é a gente tentar ver como as peças vão se encaixar. E não necessariamente quais são as peças, digamos. Exato, assim, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Tá, e diz uma coisa, e agora indo pro teu livro posterior, que é O Verme, né? Primeiro eu não tinha feito um link bem de início ali dos personagens, porque eu não quero também que... Às vezes a pessoa fica pensando que para ler um tem que ler o outro, e na verdade eu achei eles bem independentes, isso, né? Apesar, uhum, do personagem, do protagonista ser o mesmo, né? Uhum. Que é o Fernão Weber, isso, esse policial veterano e tudo mais, e cheio de desesperança. Então, você até falaste até que ele não é nem totalmente bom, nem totalmente mau, ele é apenas humano. Isso. Né? Então, me diz uma coisa assim, como é que, no caso do Verme, né, ele mais que um romance policial, mais se ele tivesse assim, que pirar aqui um pouquinho, seria tipo assim, um romance sobre um policial. Uhum. Né? No mundo ali do livro tem policiais, tem contraventores do Jogo do Bicho, tem militares, tem, uhum, políticos poderosíssimos, tem garotas de programa, né? Tem até um reitor, um respeitado reitor de uma universidade que está integrando esse jogo de... maracutaias financeiras e, se me permite até se pirar aqui um pouquinho, maracutaias emocionais. Isso. Diríamos assim, tá? Me fala como é que é, como é que foi escrever, no caso, o Verme, o livro Verme, como é que foi isso, assim? Porque me parece que a mensagem, se tiver quase que uma linha que o livro segue, ó, falei até filme, porque ele é tão visual, tem a ver até com, tipo assim, os pecados do passado, uhum, o dia te alcançando no futuro, né? Quer, uhum, dizer, ou seja, o presente é que, ou seja, ninguém sai ileso dessa, diríamos assim, né? Uhum. Então, me fala como é que foi essa tua pesquisa para te aprofundar mais no personagem que já, no Fernão, nesse detetive, que já estava, né, no primeiro livro. Isso. Olha, bastante interessante essa tua percepção, bastante. Obrigado. Mesmo. É, bastante, porque quando tu falou ali atrás sobre as questões emocionais e agora mais ao final do teu relato falando das questões de desabafo, não desabafo, mas enfim, de... Meia-culpa, quase, meia-culpa, né? Isso. E é exatamente isso. Quando eu resolvi escrever Verme, eu queria trabalhar a questão da culpa. Eu queria trabalhar toda essa questão psicológica, essa tortura psicológica, que é um auto-boicote, uhum, quando a gente começa a, literalmente, se culpar por alguma coisa. Ainda mais uma pessoa como ele que, cá pra nós, não tem poucas culpas, né? Exato, exatamente. Ele não tem poucas razões, digamos assim, ele não tem poucos esqueletos no armário. Exatamente. Assim, né? E aí tem uma coisa que eu tentei fazer, não sei se funcionou ou não, mas assim, ó, pra cada ato corrupto dele, ele mesmo se justificava. Claro, pra poder dormir com um pouquinho de consciência leve, digamos isso, assim. Isso, ah, tipo, ah, não, mas eu só entrei nessa porque eu, sei lá, só aceitei a bolsa de estudo do reitor da universidade porque eu precisava estudar, não tinha dinheiro, só fiz tal coisa. Por tal coisa, né? Sim. Então, à medida que ele vai cometendo um ato ilícito, vai cometendo um crime, ele vai justificando, achando uma justificativa para atenuar aquele crime. Porque o meu desejo ao escrever Verme, além de mostrar essa questão mais psicológica, de culpa, eu queria colocar o holofote na personagem do Fernão Weber. Por quê? Quando eu escrevi o Fetiche, muitas pessoas me disseram, nossa, mas o Weber é um baita personagem, um personagem riquíssimo, e faltou tu te aprofundar, a gente quer saber mais sobre ele. Em alguns momentos ele é quase que um coadjuvante para a investigação em primeiro plano, no primeiro livro, e ele é quase um coadjuvante, digamos assim. Porque, inclusive, quando eu comecei a fazer laboratório na delegacia, eu não sabia se o delegado era atuante ou não na investigação, quer dizer, o delegado vai até a cena do crime, quer dizer, ele atua ou não. E aí, conversando com o delegado aqui em Montenegro, ele me disse que em alguns casos sim, em alguns casos não, que pode acontecer ou não, etc. Então eu deixei o Fernão Weber assim meio que no limbo, tipo, não tão atuante, mas também não tão afastado. Ausente. Isso. Tão burocrático, né? Exato, exatamente. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu notei que os leitores, alguns leitores, queriam conhecer mais o Weber, se aprofundar. Eu pensei, puxa vida, então eu acho que eu vou mostrar que esse cara não é tão bonzinho assim, né? E daí também tem todo esse approach, assim, de brasileiro, de corrupção, a corrupção, essas coisas. É por isso que eu usei a expressão elasticidade da ética, né? Ah, achei maravilhoso aquilo, né? Porque eu só não te interrompi na hora. Mas... Não, mas eu acho que é por aí, né? É, então é um livro que traz todas as questões, assim, éticas, morais, comportamentais, né? E aí, claro, eu tenho a ideia de escrever um terceiro livro em que vai... Dá um desfecho melhor para essa grande novela, né, que começou no Fetiche, que continua no Verme, só que eles são independentes, bem como tu falou antes, né? O leitor claro. Não precisa ler um para entender o outro. Claro, não é capítulo, seria como se fosse no máximo episódio. Né? Isso, exatamente. Mas, de qualquer forma, mesmo eles sendo independentes, eu consigo dar uma unidade para eles... Se eu trouxer uma terceira história, um terceiro livro que eu já tenho na minha cabeça. Então, assim. Tá, e a tua ideia do terceiro livro seria mais dependente desse segundo, por exemplo? Ou também seria. Assim, a pessoa poderia começar, vamos dizer, a conhecer teu trabalho, sei lá, iniciando pelo terceiro, no formato que está na tua cabeça? É, não, aí o terceiro, ele a terceira história, ela acaba amarrando, ficando amarrada ao primeiro e ao segundo. Ao primeiro e ao segundo. Isso. Então, assim, entendi. Ler o terceiro sem ter lido o primeiro ou o segundo vai ser possível, mas não é o ideal. Entendi. Deixa eu fazer uma perguntinha. Ela tem vai parecer uma carga, daqui a pouco, de preconceito, calhorda, sei lá, até meio machista. Mas é só um lance, assim, eu te juro, por exemplo, algumas das diretoras de filmes de ação que eu mais gosto, dos diretores de filmes de ação que eu mais gosto, por acaso, são mulheres, quer dizer, eu não acho que tem uma coisa a ver com outra, tá? Mas, lá vai. Assim, deixa eu passar a bola para outras pessoas. Outras pessoas, não teve muita gente que te perguntou, pessoal que já te conhecia, te conheceu crescendo, tipo assim, quando lê o livro, tipo assim, nossa, tipo assim, querida, por que você está, né, lidando com um mundo tão, né, sabe, algo tão pesado, uma moça como tu, assim, tão com aparência, tão certinha, tipo assim, quantos demônios tu carrega, não teve uma, tipo assim, gente que ficou, porque, de novo, por mais que não seja violento no sentido, assim, de detalhes grotescos, diríamos assim, né, o primeiro livro, por exemplo, ele e o segundo, eles lidam, né, com o clima é pesadão, né, e eu não tô usando isso de forma pejorativa, tá, então, tipo assim, teve gente, assim, que já te conhecia antes, obviamente, de escrever, que ficou meio, tipo assim, assustada, porque eu não sei, eu acho que as pessoas esperam, né, até pelo histórico de livros policiais, de literatura policial, principalmente americana, né, os caras eram ex-policiais, meio troglodis. Ou seja, os caras eram mais na aparência do Charles Bukowski do que a tua cara. Sim. Então me diga assim, como é que, né, tem alguma coisa, teve gente se assustando, assim, tipo assim, te olhando diferente, ouvindo te perguntar, tipo, chá de canto, assim, nossa, de, né, por que tanta coisa violenta, porque alguma coisa assim, ou não? Tem, e acontece bastante. Eu vou dizer, Marco, parece que nós combinamos essa entrevista antes. Ah, gente, o pior que não. O pior que a gente combinou de fazer entrevista, mas não, não. Até eu queria até me perguntar se dava pra fazer umas perguntas, mas eu achei que era melhor a gente ir, né? Deixando fluir a coisa. É muito interessante essa pergunta que tu me fez agora, porque é um ponto que eu gosto de falar e eu acho importante falar a questão do preconceito, das dificuldades que eu encontrei e das surpresas que eu tive em relação a isso, porque uma delas, teve uma pessoa que disse assim, nossa, ao te conhecer agora, pessoalmente, vendo o quão delicada e feminina tu é, eu não consigo imaginar que foi tu que escreveu esse livro, porque se esse livro não tivesse o nome do autor na capa, eu jamais diria que teria sido uma mulher. Porque tu conseguiu fazer uma linguagem masculina, não só no teu narrador, como nas tuas personagens, que é fantástica. De onde saiu essa linguagem masculina? Tá? Então já começa por aí. Tá. E aí? Só um parênteses aqui, só um parênteses. Tinha uma roteirista, esqueci o nome dela, mas ela assinava como D.C. Fontana, D.C. Fontana, uma escritora americana, que ela escreveu vários episódios daquele seriado dos anos 60 clássico, Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, e a razão de ela ter usado o nome D.C. Fontana nos anos 60 é porque o mercado não iria se abrir para uma roteirista de ficção científica que era considerada um gênero masculino. Ficção científica, tu já imagina, né? Então, daqui a pouco, se o teu nome fosse Astro Gildo, alguma coisa assim, com sobrenome americano, daqui a pouco até o teu percurso, a tua jornada, de repente até seria mais fácil. Mas, desculpa, fechando parênteses. Não, acho ótimo, acho assim, bem apropriado essas tuas intervenções, assim. Mas, enfim, é isso, as pessoas, porque quando eu sou secretária executiva, sou secretária de um diretor de uma grande indústria, eu trabalho no meio corporativo, então, assim, embora eu trabalhe numa empresa inovadora e informal, existe uma certa formalidade, um certo conservadorismo próprio da profissão. E com isso, uma expectativa. Isso. E quando eu lancei Fetiche, que as pessoas falam, uau, tá lançando um livro, tá escrito isso aqui, do que é, qual é o título, Fetiche? Nossa, já criava uma barreira. Claro, estão esperando uma dominatrix com chibata, claro, isso, só pelo nome. Sabe? Claro, então, assim, eu sentia, porque o corpo fala, né, a expressão, então as pessoas não falam. Claro. Eu sentia na expressão que já existia um certo preconceito ou uma certa vergonha, elas não conseguiam avançar muito na conversa. E esse preconceito, assim, o fato de eu ser mulher, circular dentro de uma delegacia para conhecer e aí aprender a gíria do... Porque eu queria saber como é que os policiais falam, que tipo de palavrões eles usam, né? Para deixar os diálogos mais verossímeis possíveis. Claro. E fui muito bem recebida sempre, em todos os lugares, mas as pessoas ficam espantadas com isso. Mas como que tu, uma secretária executiva acostumada no meio corporativo, conseguiu transitar dentro de uma delegacia? Porque, afinal de contas, eu não sou uma policial, eu não estou nesse meio desde... Entende? São dois polos, são dois extremos. Claro. E uma coisa assim, e no sentido do... E no meio literário em si, acho que quando citaste do pessoal, agora que eu te conheço, né? Falaste até de uma pessoa que chegou para ti e disse que depois, eu nunca imaginaria que uma pessoa como tu teria escrito. Mas, no caso, isso aconteceu também no meio literário? Sim, assim, quando estava propondo, quando mandou os teus rascunhos, diríamos assim, também foi difícil aí ou não? Foi, muito mais, inclusive, se tu quer saber. Mesmo? Eu acho. Eu acho que o machismo e o conservadorismo que existe no meio social gaúcho foi pesado, mas não foi tão pesado quanto o preconceito que há na literatura gaúcha. Uau. O escritor gaúcho, ele não gosta de literatura policial e os intelectuais gaúchos, eles desprezam... Tratam como algo menor, é claro. Oi? Sim. Tratam como algo menor. Não, eles tratam como subliteratura e eles verbalizam isso, eles não têm vergonha de... Quer dizer, não é nem vergonha, eles não pensam que eles podem estar ofendendo ou diminuindo o outro autor ao expressar o quanto eles acham subliteratura, como se o que eles fizessem fosse melhor, ou desse mais trabalho, ou mais dignidade. Claro, entendeu? Claro. Então, esse preconceito existe muito, sim, no Rio Grande do Sul. Eu não sei como é que é nos outros estados. Eu imagino que não é tanto. Mas aqui, infelizmente, sim. E nos encontros literários, assim, né? E nos encontros literários, tu tem feito, assim, tu tem sentido, assim, também um susto inicial? Como é que é? Me fala, assim, tu tem lidado, né, tem conversado com muita gente que até pretende ser escritor, ou até curiosos. Como é que tem sido isso? Eu imagino que seja, agora eu vou usar uma expressão que vai parecer pejorativo, mas eu juro que não é nesse sentido, tipo assim, zoológicos humanos, ou seja, gente de tudo que é tipo. Exato. Né? E como é que é tu lidando com essas pessoas? Tu sente um preconceito, ou de repente até ali tu sente menos? Não, eu sinto. O que acontece... Eu sempre digo assim, eu sou o tipo de pessoa que eu não preciso ser amada nem admirada, eu quero ser apenas respeitada, entendeu? Entendi, eu entendi. Sinto que as pessoas me respeitam muito, existe uma simpatia, uma relação bacana entre mim e os outros escritores de outros gêneros, né? Mais sim, elitistas, assim, sim, mais... Sim, sim. Então, assim, eu circulo muito bem entre poetas, eu gosto de poesia, eu leio poesia, eu leio crônica, eu leio conto, eu leio clássicos, eu leio bons romances. Respeito todos dentro da sua, com as suas características. Eu sinto que é um respeito grande, assim, da grande maioria. As pessoas me respeitam, sim, em absoluto. Mas não há a admiração ou aquele elogio ou o destaque. O destaque eles não dão para isso. Claro, claro. Entendeu? Claro. Isso passa, assim, a coisa fica meio silenciosa, porque eles não... Eu acho que eles têm vergonha de divulgar a literatura policial, né? Porque ela é sub e eles não são sub. E agora só assim, agora só para te perguntar, agora no teu caso, achas que já tiveram preconceito? Ô Marco Antônio, Oi. Se você me permite, eu concordo com ela em gênero, número e grau. Não é só a literatura policial que é sub. O jornalista que faz policial, reportagem policial é sub. O próprio policial é considerado sub. Essa é a grande realidade. É um preconceito que, pelo jeito, ainda existe, né? Sim. Na cadeia alimentar, diríamos assim, é sub, né? É visto como sub. Não, coisa, visto como sub. Eu conheço isso profundamente, porque meu pai, antes de ser juiz, foi delegado de polícia. Minha namorada é investigadora de polícia. Sim. Uhum. Então, é visto como o mais baixo na cadeia alimentar. Ninguém gosta de polícia, mas todo mundo chama a polícia quando precisa. Eu não entendo porque... Na literatura até consigo entender, porque tem essa questão de linguagem. É evidente que a linguagem, quanto mais erudita, quanto mais próxima da poesia, mais artística é. Eu não tenho dúvida disso. Concordo com isso, admiro isso. Então, assim, a literatura policial, ela é uma literatura mais seca, evidente. Ela não tem todo esse encantamento, essa musicalidade. Ela é mais pesada. Exato. Então, até aí... E mais direta, né? Isso. Então, até aí, tudo bem. Eu consigo entender. Pô, é uma linguagem diferente. Ela é uma linguagem que não tem essa beleza artística. Mas, pô, espera um pouquinho, né? Mas daí também desfazer o trabalho do autor não é por aí. Não, então... não. Me parece que é como se a pessoa já começasse errada, né? Exato. Né? E o dia que você for escrever outro livro e precisar fazer um laboratório, eu te dou o telefone do Dr. Marco Antônio Desgualdo, que foi delegado geral aqui em São Paulo e diretor do Departamento de Homicídios mais de 20 anos. E é considerado o maior especialista em homicídios da América Latina. Maravilha, porque eu vou precisar, sim, muito conversar de novo com profissionais para redigir o terceiro livro. E a gente boníssima. É, ele é o maior, é considerado o maior especialista... em homicídios na América Latina, Marco Antônio Desgualdo. Oh, maravilha, hein? Eu vou ficar com o teu telefone depois e Fica. Vou, né, com o teu contato. Eu te mando inbox. Legal, muito obrigada. Querida, então assim, eu como é que as pessoas podem saber mais? Tu não tens um blog assim, eu ou tenho não? Um blog, o meu blog é super simples, né, karinaluft.com.br, não tem erro. E ali eu acho o blog até... Karina com C, tá, gente? Karina. No... Ah, é. Karina com C. Muito Isso. importante, porque todo mundo escreve com K. Todo mundo escreve com K, mas eu sou então, com C. Gente, assim, ó, os livros, no caso de autoria dela, Verme e Fetiche, tá? Quero falar, assim, bem brevemente, assim, quais foram as antologias que participaste? Nossa, faz tanto tempo, mas enfim, eu comecei com... eu participei de 3 antologias na oficina do Charles Kiefer, que ele fez 101 que contam, depois 103 que contam, 104 que contam, e ainda fiz um da turma de sábado, porque hoje é sábado. Eram contos, né, evidente, as edições estão esgotadas, mas eu até prefiro, porque meus contos eram tão fraquinhos naquela época. Na verdade, hoje eles estão no blog... Uhum. Foram retrabalhados. No blog? Eles estão no blog, foram retrabalhados, tá. E eles foram revisados inúmeras vezes. E hoje o que está no blog pode ser lido. Tá. Então, gente, CARINALUFT, né? Karina Luft, simples, sobrenome alemão. De qualquer forma, te agradeço pelo teu tempo. Muito obrigado pela tua atenção. Marcou, tá bom, querida? Marcou, antes de encerrar, e a Karina está no ar, eu acabei de receber uma ligação agora de um investigador de polícia. Nós tivemos... Primeiro, ele está parabenizando a Karina, o João Paulo. Obrigada. Segundo, ele me passou uma informação. Há uns dias atrás, uma senhora pelo aplicativo chamou o Uber, entrou dentro do carro, junto com a filhinha dela de 3 anos, foi estuprada... foi assaltada, levaram e largaram-na. Em São Paulo, estado de São Paulo? Aqui em São José dos Campos. Uau. Hoje, agora há 2 minutos atrás, policiais do 8º distrito daqui o encontraram, ele reagiu, tentou tomar a pistola de um policial, tomou um tiro e felizmente morreu o estuprador do Uber. Uau, isso aconteceu agora, foi informado? Acabei agora? De, não sei se você ouviu o telefone tocando. Ah, estava, sim, aí no fundo, uhum. Estava, eu não sabia se era nela. Acabei de ser informado agora. Você está falando sobre polícia, e aí mostra que a nossa polícia ainda é a defensora da sociedade. A polícia civil fazendo o seu trabalho. Valeu. Eu sou admiradora dos policiais, né? Olha, com as condições, eu te contar, com as condições que são dadas para a polícia no Brasil, eu vou te contar. São grandes heróis. É milagre quando fazem alguma coisa. No Rio Grande do Sul não está muito melhor que aqui em São Paulo, não, viu? Não está. A gente tem vários problemas aqui. E olha que a Karina mora numa cidade que não é tão grande e a criminalidade lá está cada vez mais alta, maior o número, né? Nós estamos na mão do PCC hoje, não adianta querer contar a história. Inacreditável mesmo. Karina, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção, tá, gente? Nossa, tá, pessoal, quem agradece sou eu, agradeço aos ouvintes, agradeço a vocês. Ah, mais uma coisinha, só pra te parabenizar, pra tu dar tapinha nas tuas próprias costas. Tu achava que podia não ter assunto pra 30 minutos, pois passamos 30 minutos, 32, então pode te parabenizar. Olha aqui, ó, a gente podia conversar 60 minutos, Marco, que eu ia ficar numa boa, tá bom? Muito obrigado, querida, pela honra, tá? E de novo, valeu pela tua atenção. Legal, um abraço. Grande abraço. Já, ô, Marco Antônio, e aí, queridão? Obrigado pela... eu quero te parabenizar. Oi. E dizer o seguinte para você, talvez não tenha te dito ainda, eu gostaria de ser realmente o primeiro a falar, não sei se sou, ou se o Renzo já disse, mas você, antes e acima de tudo, além de saber escolher seus entrevistados, você é um grande entrevistador, e isso é inato no ser humano, não existe faculdade no mundo que ensine uma pessoa a ser um bom entrevistador. Fico honradíssimo com o teu comentário, e não quero te retificar, porque a gente não retifica opiniões, mas eu gostaria de me classificar como um cara super interessado, então acho que... Não, você é um grande entrevistador, e isso é inato a pessoa, você já nasce muito com obrigado, isso, ou você é ou você não é. Muito obrigado, tá, querido? Um abraço. Até quinta. Ouvintes. Obrigado, João, obrigado, Fufunha, e até quinta-feira, então. Quinta-feira, um abraço. Grande abraço. Tchau, querido.